louça, não experiência. Música elétrica, minha Ferreira da Flor. Blue Rose High, oh yeah. Preto com vermelho, pior amarelo. É a cor ariana. Aí, dos hospitais que eu entrei com indigente, com a dieta sem presidente, todo mundo é indigente, com a dieta rezar, com a dieta chorar, não adianta se dar. Você tem que pagar pelos seus pecados no lado de lá, no lado de cá. Não adianta chorar, a igreja não salva ninguém não. Religião é lenda, é meio de vida para algumas pessoas. Quem nasce com Deus não precisa de intermediário pra gostar dele. Quem nasce com Deus precisa de intermediário pra andar com ele dentro do seu coração. Preto, branco, vermelho e amarelo. É a cor ariana da Germânia. Quem faz aqui, paga aqui. Pode ser aí. Dos hospitais que eu entrei com muita gente. Não adianta ser presidente. Todo mundo é indigente. Não adianta rezar. Não adianta chorar. Você tem que pagar pelos seus pecados. Lá de cá. Religião não salva ninguém, não. Religião é lenda, é medo de vida para algumas pessoas. Igreja não salva ninguém, não. Igreja é uma mata para matar o povo. Quem faz aqui, paga aqui. Não adianta chorar. Para algumas pessoas. Preto, branco, vermelho, amarelo. É a cor ariana da Germânia. Faz aqui, paga aqui. Olha o exemplo aí. Dos hospitais que eu entrei comigo, gente. Não adianta ser você. Você tem que pagar pelos seus pés. Lá, lá, lá. Igreja não salva ninguém, não. Religião é lenda, é meio de vida para algumas pessoas.